Tá na sujeira, né? Deixou se levar. Esqueceu o dom da vida e o valor que é amar. Enganado pelo sentimento falso, a verdade é a interpretação. Procure o lado claro e o obscuro nós já vimos ao levantar. Qual é a inspiração que você busca pra poder amar? Levar no peito mais um conformado, ou você questiona achando que tem algo de errado? Apressei e acelerei meu pensamento. Eu refleti, pensei direito, eu vi que não tem jeito. O mar de ideia me faz parar no tempo. Se o pecado é dos outros, seu dedo sobe primeiro. Mas aí que tá, mais fácil achar o problema do que a solução. Indignação, e eu nem vou vender a revolução. Bosta de televisão, e vocês acreditam nela, focado na tela, achando mesmo que a vida é uma novela.